guerra é só ler o jornal de sangue. Me traz na lembrança faroeste bang bang. Todo dia morre jovem nas quebradas de Brasília. Chocante a crueldade que cê nem imagina. Apetite para devorar, ódio do mundo todo. Um anjo virou demônio pra o reinado de tolo. Alta voltagem de raiva, coração congelado. Da quebrada o mais revoltado, profano sagrado. A maldade é destacada no olhar, tá no semblante. Ei moleque, vim te buscar, aqui é a morte. Na garupa de uma Hornet 600 cilindradas, o diabo armou a cilada. Na mesma medida que ferir será ferido. Vejo crime, vejo as balas decretando o destino. Trágico onde ninguém se compadece. Infelizmente a gente colhe o que merece. O crime vai, o crime vem, e é sempre a mesma fita. O sangue escorre e mancha o chão, e é dor pra família. Até quando parceiro, hein, te vê no gueto. Histórias de guerra, e é nóis contra nós mesmo. O crime vai, o crime vem, e é sempre a mesma fita. O sangue escorre e mancha o chão, e é dor pra família. Até quando parceiro, hein, te vê no gueto. Histórias de guerra, e é nóis contra nós mesmo. A gente colhe o que merece, não é nenhum teste. É tudo na realidade, é o que acontece nas ruas. Há tempo se mostra o reflexo. Treta, tiro, tudo isso é complexo. Pessoas são tratadas como empecilho, descartadas na madrugada, comparadas a lixo. Ninguém corre o risco e se esconde na área, pelos becos e vielas até chegar em casa. Criança fica no meio do fogo cruzado. Aí caejo por aqui, tá mesmo complicado. O gueto é ponto de encontro de polícia e bandido. Põe em risco de quebrada aqui os nossos filhos. Como pacificador citado pelo Japão, RAP na real me deu uma função. Daqui a pouco eu vou interpretar minha mente e explicar com detalhes de como a quebrada é quente. O crime vai, o crime vem, e é sempre a mesma fita. O sangue escorre e mancha o chão, e é dor pra família. Até quando parceiro, hein, te vê no gueto. Histórias de guerra, e é nóis contra nós mesmo. O crime vai, o crime vem, e é sempre a mesma fita. O sangue escorre e mancha o chão, e é dor pra família. Até quando parceiro, hein, te vê no gueto. Histórias de guerra, e é nóis contra nós mesmo. Uma foto, registro sem flash, o lado da vida. Moleque, o crime abrindo as feridas. Escorre a vida bandida. Escolas vazias, intriga, dinheiro, prazeres. Momento de glória, então foda-se os seus poderes. Amargo ET, coragem pra encarar de frente. Morte na favela, lamentável. Fim bem deprimente, sou quem agiliza. Quem não cansa de correr, né, firma. Quem já desviou da fome, sabe quem é correria. Matar um preto, um pardo, toca fogo em barra. É tipo de canalha, vagabundo que cospe no prato. Pouca idade com poder de voto. Vendeu caráter por besteira, desgraça, o óbvio. Futuro enterrado a sete palmos, prossegue o velório. Cadê esperança na quebrada? Futuro inglório. Sou quem pede a paz, quem corre atrás, sou da linha de frente. Sou Japão, KS, FW, se pá, delinquente. O crime vai, o crime vem, e é sempre a mesma fita. O sangue escorre.